Lima 8, Oceana 6213, uma boa tarde. Aranha 356 no solo 26, livrar-se, chame e controle o sol na frequência 121 decimal 9. 219, 356, obrigado. 20 milhas e após o Ariaduna ser autorizado, proa 140. Proa 140 autorizada, informa após o desvio. Presidente Palmaral 2743. Papatão quilômetro, modifique seu transponder para 0142, reporte no ponto de espera da papá. Patão Quilo Romeu Oscar, autorizado ingresso, pistão no 7, a porta alinhada e pronta. Reportará alinhada e pronta no 7. Gol 9128, controle. Prossiga, Gol 9128. Zona nível 150, chave do centro Recife, 126, decimal 85. Caso negativo, 125, decimal 45. Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, a gente é altímetro no 0 no 4, reforço no ponto, espera da Papá. O Romeu, Romeu, Golf, confirme o POB, autonomia alternativa. 03 no POB? 03 no POB? Sente, Papá, Romeu, Romeu, Romeu, Golf, reforço no ponto, espera da Papá. Tranquilo, Romeu Oscar, confirme a autonomia? Autonomia de 3 horas. Sente. Quando pronto, em autorização de decolagem, pistão no 7, vento 150 graus, 11 nós. Ajuste altímetro no 0, 14. Decolagem autorizada, iniciando aqui, pelo Romeu Oscar. Torre Salvador, ajuste 5021 no ponto, 0, 10, tá pronto. Boa tarde. Boa tarde, 021, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento no 50 graus, 11 nós. Livre alinhar e decolar da no 0, sentido vento no 502. Cinco, acione identificação. Do Fábio da porta da descida, 4485. Identificou, vai reportar no ideal, 4485. Batão Kilo Romeu Oscar decolado ao 5-2, de Salvador, na frequência 119.80. 119.80 é o controle, Kilo Romeu. À esquerda da rota para evitar formação, proa 070 ideal. Gente, autorizado, 4485. 85. Controle Salvador, o Papatango Kilo Romeu Oscar. Eu vi aqui o Romeu Oscar. Decolado dono 7, manterão no meu peito, corredor Axan. Passando através do farol ou da barra, quilo Romeu Oscar. Passando parar no farol da barra, o quilo Romeu Oscar. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Autorizado ingresso de pistão, sai da porta alinhada de pronto. Autorizado ingresso, passará a zero ponto, não pode. Eu não tenho, né, meu irmão? Tudo no bem, ajuste a 0 no 4. Ajuste a 0 no 4, né, meu irmão? 1-2-7-4-2, desça para 2 mil pés, esse ajuste permanece. Desce para 2 mil, com no 0 no 4, 2-7-4-2. Decolado aos 3 cortes, chame controle Salvador, na frequência 119.0. Confirmando 119.8, azul 5021. Afirmo, 119.80. 19.8, boa. Controle Salvador, boa tarde, o azul 5021 decolou, cruza 1.100 pés no momento. 5021. Via saída Sambu 1 na seção nível 340 azul 5021. Sobe via Sambu 1 azul 5021. Azul 4485 para descida. 4485 desça para o nível 060, ajuste ao 04. 060 no 04, 4485. 604, exceção pequena de rio à esquerda para 060. Autorizado. Azul 2742, curva esquerda na proa 210, o limite permanece. Curva na esquerda 210, azul 2742. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado a colar de pistola 7. Vento. 150 graus, 09 norte. Autorizado a colar de pistola 7. 180, limite ao lock, 2742. Mantenha a proa? 2742 para o localizador, esquerda proa 140, informe estabilizado. 140, informe estabilizado, 2742. Ela do Golfo autorizado a descer para 2000 pés, ajuste no 04, livre LS, informe estabilizado, Zulu Golfo. 7, controle Salvador, azul 5021, solicita desvio à esquerda, proa 170, aproximadamente 15 milhas. Autorizado. Grato. Patrulha, boa, Papá Romeu, Romeu Negócio, decolando a 7200 para o 060. E na Corão, no Bravo, Romeu Negócio, ascensão 060. Vamos preparar no Bravo 060, Romeu Negócio. O Azul 2742 no localizador. 2742, chama a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95, 2742. Salvador, muito boa tarde, azul 2742 no localizador. Azul 2742, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Ajuste o altímetro no 04. No 04, aguardo autorização 2742. Controle Salvador 4485, a possibilidade da proa de ITAP para evitar formações? Autorizado, 4485, desce reautorizado para o nível 080. Gente, 080 na proa de ITAP, 4485. Patrulha Romeu Negócio, da presente solicita a modificação de regra, sobre o 065 direto ao São Paulo. Regra modificada aos 39 minutos, vai manter a saída, aguarde autorização para voar direto. Mas compre a saída ainda, aguarda para voar direto, Romeu Negócio. Quilo Romeu 11, eu acho que a frequência livre é autocoordenação 2345, até volta. 2742, tráfego avistado, autorizado pouso pistola 0, salto 150 graus, 09 nós. Pouso autorizado 10, azul 2742. Romeu, Romeu Golfo, aguarde autorização para voar direto. Controle o azul 5021, curvando à direita, agora afroando Leda. 75021, chame o centro Recife, 1251, alterna 123, decimal 8. Recife agora, 1251, alterna 1238, azul 5021, uma boa tarde. Azul 445, redução 210 mais. Planeta, 3804. 7. 485, tá na escuta? Prossiga na sua. Redução 210, mais é possível? Reduzindo, 210 mais 4485. Tá, 3802, descida para 3804, descida para 2000 pés, ajuste no 014. 3000 na 3804. Alta velocidade até passar o marcador externo, chame a torre, frequência 1 no 8.95. Excelente, mantém velocidade até o externo, chama a torre 1 no 8.95, Lima Lulu. É 3804 Ventura para sequenciamento, mantém a proa 035, limite ao lote. Vai na proa 035, limite ao lote, 3804, descendo a 2000. Capitado ILS, não notaram. Capatango Lima Zulu Golf, continua a aproximação, número 2 para Pouso 50, ajuste altímetro 10 no 4, vento para SEC 140 graus 099. Certo. Os 485 cruza o 090 para o 080. Teste autorizado descida até 5 mil pés, ajuste no 04, o tráfego precede 5 milhas na sua frente, com 220 de ground. 5 mil no 04, centro do tráfego tem no TQS 4485. 4485 aqui, tu vai reduzir então para 200 nós. Teste. 2742 no solo 42, olhe para a ficha. Via Taxway Eco, chame o controle solo na frequência 121.9. Via Eco, o solo 1219, o 2742. É 3804 para o localizador, direita para o 060, informe estabilizado. Direita 060, informada, tá 3804. Pátio? Papatango Lima Zulu Golf, visual com campo. Beijo. Papatango Lima Zulu Golf, voo instrumento cancelado agora, zona 543, curva esquerda, com base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Gente, curva esquerda, base pela direita da 17, aguardando autorização para pouso. Lima Zulu. Papatango Lima Zulu Golf, autorizado uma base curta para 17. O Lima Zulu Golf copiou a torre? Vem bater no caso de correr. Dá uma frete, Lima Zulu Golf. Estamos Lima Zulu Golf, tráfego avistado, autorizado por uso pistola 7, vento 140 graus, 099. De Salvador, Cordião, Xatan 4795, ponto 010 está pronto. Xatan 4795, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 089. Ajuste altímetro no 0, no 4. Comigo 14 mil de decolagem da pistão no 0, para 4795. Coloque, vai reportar estabilizado 4485. Passar a faixa, prepara 3,5, rompe o negócio. Gente, é o 035, após a critério, não tá a informar de conhecimento desse controle. Estabilizando o DAN 3804. 3804, complete. Se chama a torre 18, decimal 95. DAN 3804. 2295 da 3804. Azul 4485 estabilizou a minha linha. 485 em descida até 2000 pés, ajuste no 04 permanente. Aguarde para sair. 4485. O tráfego que eu precede 6 milhas à frente. 185. Só 3804, continua a aproximação, aguardando a pista livre, atinge o altímetro na 04. É, só 3804. Patango Lima Zulu Golf no solo aos 46, autorizado táxi via Papau, estacionar frequência livre. É, Tráfego avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 140 graus, 1 Papatango Vitor e de Juliette, chame pronto, táxi. 4715, saída Arbor 1, acessão nível 360 vigilância. Em Arbor 1, 360 vigilância, 4715. Na verdade, da aldeia para o táxi. Capatango Vitor em Juliette, ajuste o altímetro na 014, reposto no ponto de espera da OSX. Confirme sua alternativa. Alternativa Valência. Vem aqui no vetor que chamará o ponto de espera da OSX. Dois, boa tarde, 1454, pronto, ponto de espera da 190. O 1454, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Alinha e manter no 0, no 454. Só 3804 no solo 50, olhe para a ficha no controle de sol na frequência 121 decimal 9. 19, olhe para a ficha. Chame a cor em 1-1-8, decimal 95. 18-95-4485, boa. 0, vento 1, 4, 0 graus, 1, 1, 1, 2. Livre decolagem da 1, 0, vamos rapidinho, tá? Ô, Vitor, Índia, Juliette, ponto de espera, está pronto. Capatango, Vitor, Índia, Juliette, solicitado ingresso, pistão no 7, aposta alinhada e pronto. Solicitado ingresso, aposta alinhada e pronto, aposta no 7, Vitor, Índia, Juliette. Torre Salvador, boa tarde, azul 4485, passou externo embaixo travados. Azul 4485, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando pista livre. Juju, altímetro 9094. 9094, 4485. Azul 4485. 5, autorizado pouso, pistão a zero, vento 150 graus, 109. Ciente, livre pouso, 4482. Azul 4482, só para informação, de repente receba no ticket um tráfico. O 0160 no transponto está alinhado na cabeceira auxiliar, não interfere. O tráfego está aguardando a sua passagem para a decolagem. Acidente 4485. Vitor, Juliette, cabeceira no centro, pronto, aguardando. Enter, manter a posição e aguarda. Papatango, Vitor, Juliette. 1454, decolador 52, chame o controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 119-80, boa. Controle Salvador, gol 1454, boa tarde. Gol 454, contato radar decolagem via saída Arbor 1, atenção até o nível 360, gol 454. Arbor 1 até o 360, gol 1454. Solicita da presente uma direta da APA. Mantém a saída Arbor inicialmente. Mantém o perfil inicialmente, gol 1454. 047. 15, autorizado direto, Telefa, 4795. Telefa, 4795. Tango Vitor e Juliette, autorizado decolagem pistola 7, vento 150 graus, 119. Autorizado decolagem pistola 7, Vitor e Juliette. .482 no solo 54, liberar pistola de controle de solo, frequência 121, decimal 9. 219 ao livrar, é o 4485. Batango Vitor e Juliette, decolador 55, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. Vamos agora dizer que você via corredor axé. Vicente, bom trabalho. Salvador Search Control, good afternoon. Go 1396, passing for level 200, descending for level 150. We have formation November. We understand the continues out to level 050 viable management departure, continues 104. Okay, descent viable man one departure down to my level 050 QNH 10 104. Any chance we can apply direct to ESOP intersection to avoid weather close to Bomad? Roger, to avoid weather, it's clear. Okay, so flying direct to ESOP, go on 396, thanks. Patrol de Salvador, boa tarde, Papatão, Victor, India, Juliet. Victor, India, Juliet. Contando o pés no corredor cheio até o trabalho de Farol da Barra. Obrigado. Plan 4715. Chame o centro Recife 128 decimal 8 e casa negativo 135 decimal 3. Plan 4715. 1288, alternativa 1353. Um bom final de semana, saudações tricolores. 4715 da tarde. Controle gol 1454. Se escuta. Após a Arbor, pode voar Mupsu? Apresente, vou ir direto a Elefa. Elefa, quando autorizado, solicita Mupsu. Certo. Salvador, boa tarde, Chanel 6320. 320, acione identificação via chegada para o médio 1, ajuste no 04, desça para nível 050. Ok, via para o médio 1 para 050, ajuste no 04, 6320. Permanece sob vigilância, 6320. Cruzou o nível 180. Chama o centro Recife em 128 decimal 8. Caso negativo 135 decimal 3. 288 1253 gol 1454. Mantinho, bom voo, tá bom. Obrigado. É 220, vai ser um pequeno desvio esquerda para o 055 por 30 minutos. Autorizado. 396, desça para 2000 pés, autorizado ILS, forma estabilizada no 396. Juliette, situação fora da barra. Juliette, frequência ali para a coordenação, Vitorinho e Juliette. Voando na proa de TAP, né? 220. Oi, Salvador, boa tarde, 1867 da Gol, ponto de espera da 10, pronto. 1867, autorizado a linha, decolamos de 10, vento no 30 graus, 109. A linha decola no 0867. Guardião 01, prossiga. 01, gente, o Guardião 01, reporte no ponto de espera da ótica, o vento para cheque no 30 graus, no 09, ajuste o altímetro no 0, no 4, solicita 500 pés com rumo norte, só confirme o comandante. Inclusive o fora, como estabelece, não faz espaço. Affirm, down 2000 feet, donation 10, move forward, we'll call you and establish no ILS X-ray, 1396. Guardião 01, só confirme, só quantos milhas você faz de Salvador? Gente, o tempo estimado de voo. Gente, grado. O 1867, decolando motor em Salvador, na frequência 119, décima 80. 090, obrigado, Gol 867. Aruno fora do solo, pro norte. Gente, Guardião 01, decolado ao 06, aguarde transferência. Guardião transferência, 01. Via saída Árvore 1, ascensão nível 360, vigilante. Silêncio, ascensão, vou na hora de pensar. Prestação da IE Salvador, teria condições de passar as coordenadas da localidade? Afirmo. Estou na escuta. Zero, se possível, se afastando um pouco do eixo da final do 10, devido estar na minha escuta. A sua escuta, e sem interferência com o 10. O 04 está livre de ESP, modo estabilizado. 2000, 04, portamento estabilizado, 632A. O 01 já possui as coordenadas? Na sua escuta, torre. Gente, estou aguardando as coordenadas, se possível, para passar para a sala e solicitou. Ok, estamos verificando e informarei logo que possível. Gente, então chame o controle Salvador da presente, 119.80, e quando tiver essa informação, passe por gentileza para o controle Salvador. Ok, está presente, 119.8, e informará a coordenada. Tarde, Salvador, o Azul 467, boa tarde, está no ponto de espera pronto. Azul 467, mantém o ponto de espera dono zero. Manterá. Salvador Tower, good afternoon. Go 13906, we are about to pass the Angel Sierra, we have runway 10 in sight. 13906, have in sight, checking in view, land runway 10, wind 140 degrees, 11 knots, QNH 1014. Okay, QNH 1014, go 13906, just to confirm, are we clear? Pode pedir to land runway 10, wind 140 degrees, 10 knots, 13906. Clear to land runway 10, go 13906. O avião 01, decolado de Salvador, comprou a de Santo Antônio de Jesus e daqui a instante passa a coordenada do grupo de Zulu. Pode passar a coordenada via telefone para a sala de tráfego, confirme. Ok, solicitarei. Salvador, boa tarde, voo 1255, cruzou 200 para 160, sem pela venda. Voo 255, a sua identificação desce via pressão. Voe na prova de Bonfim, para a chegada Bonfim, desce para 4.000 pés, ajuste no 03. Descendo para 4.000 com 1013, no momento não temos condições de voar Bonfim, está estando de desvio à direita, a magnética 250. Por aproximadamente 35 milhas, vai voar meio que paralelo à rota. Gente, autorizado. Salvador, Palmeiras, XBR 62, 2006, novembro, informação. Palmeiras 2006, acione identificação, desse via chegada a Palmeiras 1 para o nível 050. Ok, 050, via. Precisa após o pagode, vou aproveitar. Informação da minha posição, boa noite, então. Spabog, aproveitar, então só está. A proa 060, limite ao ótimo. 060, limite ao ótimo, 6222. Pode ser um pouquinho mais para a esquerda, 055. Autorizado. Ok, obrigado. 6 on the ground 11, turn your right, contact Salvador, ground 121.9, via taxiway Foxtrot. From the 1396, we'll keep running via taxiway Foxtrot, contact ground 121, this is 49 over 1396. Preciso que o senhor entre em contato com a sala de tráfego quando possível e faça a informação que ficou faltando. Ok, senhor, já foi solicitado para a nossa base contactar por telefone informando a coordenada da cidade. Sete. Eu já cheguei para a coordenação até a volta. Olá, Jesus, 4167. 5, dá presente. Pelo 635, sete. Estabilizado, mesmo presente. Complete 218.95, 6320. 218.95, 6320. Controle Salvador, Rodrigo Andrade, Canal 141, Tomação Salvador. Tá efetuando dia? Relativo, estamos passando agora a sua jurisdição. Autorizado, desce para nível 050. Tá. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador. 320. Então, 3366, mantém o ponto 0 0. Manterá o ponto 0 0, 3366. Torre Salvador, Xaner 6320. Xaner 6320, acelerou mais. Continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. E a pista está molhada? Negativo. Sim. Negativo, chuva sobre o campo. Tráfego agora avistado, autorizado pouso, pistuna 0. Vento no 30 graus, 099, ajuste de altímetro no momento no 093. Gente, 6320, livre pouso, 990. Azul 4 no 67, decolado ao 104, chame controle Salvador na frequência 119.80. 0080, azul 4 no 67, boa tarde, bom trabalho. Controle, muito boa tarde, o azul 4167 decolou, não se escuta, salvo 1. Ok. É o azul 4167 decolou, salvo 1, não se escuta. 4167, contato radar na decolagem, saída salvo 1, acessão nível 320. 320, azul 4167. Controle, oxinar 63, da novembro, 120. Teste 6315, continua descida para o nível 060. A sua identificação. 060, vai Controle azul 4167, solicitou valida para evitar a formação. Autorizado. Autorizado, azul 4167, graças. Então, 3366, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Ah, e manter um tá 3366. 101. Prossiga. 20ª milha de Salvador. Frequência livre, Guardião. Xaner 6320, no solo no meio, livrar ficha no controle solo na frequência 121 decimal 9. 219, 6320. A 3366, autorizado a decolar, pistola 0, vento 130 graus, 109. Autoriza por onde está a Pioduna, para o 6226? 6226, curva direita na proa 065. Deixa para 3 mil pés. 2366, decolador de noite, chame controle de Salvador, na frequência 119.80. Chamando o controle de noite. Salvador, boa tarde, Cantra 3366. 3366, saída Momo, vigilância, Cantra 3366. Chamada 226, controle. Proceda. Tem condição de voar lá para o 070, à direita? Tem condições de 70, com a 226. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 3. 3.000 no 0 no 326. 1V55, controle. Mais quanto, 25. Quanto essa prova por mais quantas milhas? Por mais 6 milhas e vou a pelo. 6 milhas, só que a sua vetor mantém a prova 210. E aguarde o vetor para sequenciamento. Sim, eu matei 210, vou 125. O controle 67 cruzou nível 160, chame centro Recife em 125, decimal 1, caso negativo 123, decimal 8. 251238, azul 467, boa. Bolo 255 atingiu, mantenha 4.000 pés. Mantenha 4.000, bolo 2. O Xané 6305, desça para 5.000 pés, ajuste no 0 no 3. 5.000 com 1.013, o Xané 6305. Oxalé 6226, desça para 2.000 pés, ajuste ao 0 no 3 e ponto estabilizado. 2.000 no 0 no 3, ponto estabilizado, Azul 259, decolado aos 22, controle de Salvador, na frequência 119.80. Controle Salvador 198, boa tarde, boa semana. Xenia 6220, velocidade de casa. 2509, 6220. Gente, o Xenia 6305 indicada. 250. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, azul 2759, decolou cruzando 2.500. Eu saí da Arbor Vigilância. Sai da Arbor Vigilância, 2759. O controle está 3366 de esquerda, na Pro 3507. Eu ativo o 7. 3365. 255, velocidade de casa. Na moto 5209. Redução até 1.80 mais. Vai subir para 1.80, quando 255. O Xenia 6315, desse mantém a 4.000 pés, ajuste no 0 no 3. 4.000 com 1.013, confirma a velocidade maior do que a gente tem que manter? Basicamente mantém a presente. e aguarde para a gente a redução. Entendi, minha 3 no 5. Continua a aproximação, aguardando a autorização para pouso. 305, tráfego já superado, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, ajuste no 013. Tráfego que o precede 1 ou 2 milhas à sua frente. Afirmativo, 2.000 pés, 1.003, autorizado ILS, está feito o tráfego 6305. Passou, 1.401. Gol no 2.